Dai-vos este o primeiro ensinamento. Instruí-vos este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, agora com 18 anos completos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas, rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Muito bem, meus amigos, estamos numa linda manhã em Santa Bárbara do Oeste, uma manhã de outono, no dia 9 de abril, e hoje temos nos assessorando a nossa querida companheira Inês. Quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. Muito bem, meus amigos, hoje estamos somente eu e o Luiz, o Alan não pôde comparecer, mas é com muito prazer que a gente divide com vocês os nossos comentários e espera de vocês que nos retribuam com perguntas, questionamentos, a fim de que todos nós possamos falar dessa santa e maravilhosa doutrina. Muito bem, meus amigos, passando diretamente para o exercício de reflexão e, de alguma forma, tentando atrelar todos os estudos ao livro central, que é o livro A Gênese, onde estamos falando de todos os fenômenos ditos milagrosos e maravilhosos, e hoje particularmente falaremos no livro A Gênese sobre as aparições de Jesus depois de sua morte. E tentando fazer todos os livros de alguma forma estarem linkados com esse tema, trazemos como exercício de reflexão uma página do livro Apostilas da Vida, de Francisco Cândido Xavier, escrito pelo espírito de André Luiz. E escolhemos hoje o capítulo 14, Despertamento. Porque quando vocês perceberem que vamos estudar o livro A Gênese, a gente vai perceber que muitos dos apóstolos, embora espíritos esclarecidos e iluminados, muitos deles não estavam despertados para algumas realidades do mundo espiritual. E por isso que eu selecionei esse capítulo chamado Despertamento. E André Luiz assim escreve para todos nós: busquemos, sim, meus amigos, ouvir a palavra daqueles que nos antecederam na ascensão à vida superior. Mas antes disso, comuniquemo-nos com os mortos da terra, adensando a assembleia de ouvintes à frente da mensagem da vida corporal. Acordemos com o nosso exemplo e com a nossa fé os que adormecem na jornada e guardam o coração rígido ou indiferente. Levantemos aqueles que transformaram a existência em cemitério de impossibilidade ante o sofrimento do próximo, os que enregelaram os melhores sentimentos no egoísmo esterilizante, os que converteram os bens do mundo em adornos frios e inúteis, os que transformaram o jardim em que respiram num túmulo florido e os que fizeram da oportunidade de viver auxiliando aos semelhantes um cadafalso de ouro a que se acolhem, receando o alheio infortúnio, porque há muito mais morte no caminho humano que no próprio sepulcro, para onde vos dirigis, procurando a revelação da verdade? Estendamos os braços vivos e corações ardentes aos nossos irmãos, anestesiados no leito da improdutividade suntuosa ou no altar efêmero de fantasiosas prerrogativas. A terra espera por nós. Trabalhemos acordando os nossos irmãos do cotidiano na renovação substancial de tudo e de todos para o infinito bem, porque a própria natureza é luz triunfante e todos somos herdeiros da vida universal. E é nessa atmosfera de espiritualidade que posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos e é com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui nesse domingo em Santa Bárbara do Oeste para refletir a respeito da doutrina dos Espíritos. E nada mais do que esse início que o Geraldo deu, nos chamando a atenção exatamente sobre esse fato, né, que André Luiz foca, aqueles mortos vivos. Então, esse é o trabalho que nós fazemos, divulgando a doutrina dos Espíritos para que as pessoas se interessem por alguma coisa, porque a doutrina é covardia. Quando você começa a se inteirar dela, o caminho é sem volta. Então, o nosso trabalho é muito simples. O nosso trabalho é chamar a atenção das pessoas que existe isso. E aí as pessoas, em sendo chamadas a atenção de que aquilo existe, através dos seus próprios recursos, mergulham no conhecimento da doutrina espírita e aí não tem volta. Bom dia a todos e que possamos fazer um bom programa sintonizados com esses amigos espirituais que nos inspiram. Como disse anteriormente, o nosso querido Alan de Souza não está presente aqui entre nós, mas tenho certeza que espiritualmente ele está com a gente aqui fazendo parte dos nossos trabalhos. Esse capítulo que eu acabei de ler, chamado Despertamento, ele é muito interessante porque o André Luiz ele cria uma imagem de que existem mais mortos, entre aspas, na vida cotidiana do que aqueles mortos que estão no cemitério. Isso é uma figura de linguagem, isso é uma imagem que ele criou exatamente para nos fazer entender que muitas pessoas, que embora estejam vivas ao nosso lado, assumem a postura de mortos perante a grandeza divina, porque se entregam a situações de comodismo, a situações de paralisação mental, não exercitam o pensamento e vivem como autômatos, vivem uma vida meio automática, mecânica, sem pensar, sem questionar, sem refletir na grandiosidade da vida. E são várias situações que fazem a gente entender que a vida é muito mais que isso. Todos conhecem uma frase da Cora Coralina, em que ela fala que a vida não teria sentido se não tocássemos o coração das pessoas. É uma grande verdade. Nós temos que viver a vida tocando o coração das pessoas, vivendo com fraternidade, vivendo com amor, vivendo com entendimento, e dessa maneira fica muito mais fácil para a gente entender essa santa doutrina. O que o Luiz disse é uma grande verdade. Eu estava comentando com o Luiz, com a Inês, antes de chegar aqui. Estive em Ribeirão Preto fazendo um congresso de medicina e sobre gastroenterologia. E lá foi repetida uma frase várias vezes pelos professores de que a medicina tem que ser estudada, tem que ser lida. Você só pode desconfiar de alguma coisa se você sabe se ela existe. Se você conhece o sim ou não, as variedades, as derivações de tudo. Se você não estudar, você não vai entender a medicina. Assim também com o Espiritismo, que consideramos um braço da ciência, você só vai entender o Espiritismo se você ler. Você tem que estudar, você tem que comparar constantemente. O médico, assim como o estudante do Espiritismo, tem que ler, tem que se inteirar dos principais livros. Então nós, a nossa função aqui é ajudar a nós mesmos e a vocês que estão nos ouvindo, para despertar o interesse pela busca. O Congresso de Medicina, ele tenta nos despertar a buscar mais informações. E assim também nós aqui, tentamos despertar em você que nos ouve o interesse do estudo da doutrina. Então, quando o André Luiz pede para que despertemos, é porque talvez não estejamos despertados. A gente está vivendo meio adormecido. E é esse o sentido da lição. Precisamos despertar, precisamos crescer espiritualmente. Muito bem, meus amigos. Sempre bom, a gente faz uma campanha aqui constantemente para que dentro da casa espírita, dentro dos centros espíritas, hajam grupos que estudem, que questionem. Então, os dirigentes das casas espíritas têm que se interessar em fazer grupos de estudos das obras básicas de Allan Kardec, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, a Gênese, Céu e Inferno, Obras Póstumas, mas tem que se estudar, tem que colocar a interrogação no meio, questionar, fazer a busca. Mesmo assim, ninguém aqui é detentor de conhecimentos imensos, todos nós somos aprendizes. E se amanhã alguém fizer uma pergunta que eu não sei, que o Luiz não saiba, com certeza falaremos, eu não sei, eu vou estudar, me comprometo daqui uma semana, 10 dias, trazer uma resposta. E assim, esse é o nosso trabalho para você que está nos ouvindo, que é dirigente de uma casa espírita em todo o Brasil, em todo o mundo, que faça grupos de estudo principalmente com os jovens. Eu sempre digo que a esperança do mundo está nos jovens, porque aqueles que já alcançaram uma certa idade e acham que têm grande conhecimento e acham que não devem estudar, esses são os mortos-vivos que o André Luiz cita. E nós precisamos acordar para a vida e reconhecer que sem o estudo, sem a participação, tudo caminha para um momento de paralisação. Muito bem, meus amigos, nessas condições, peço ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, com essa linda prece, sempre eu gosto de frisar isso, sempre nos inspira. Estamos aptos a começar de fato o programa Visão Espírita, começando pelo primeiro bloco, que é o estudo do livro Vinha de Luz, escrito pelo Espírito Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E hoje o Alan não está aqui, eu farei a leitura. Normalmente é o Alan que faz a leitura, Luiz comenta, volta para o Alan e eu falo alguma coisa. Mas como estamos em dois, temos que ser mais dinâmicos, então eu vou passar a essa leitura e a gente comentar com calma, para que a gente possa passar a vocês o nosso entendimento. Selecionei, no livro Vinha de Luz, o capítulo 67, Adiante de Vós. E nesse capítulo 67, todos eles têm uma frase de Emmanuel, que Emmanuel escolheu dos evangelhos, e ele traz uma frase do evangelho de Marcos: não ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Então vou repetir: mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Isso está no evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 7. E Emmanuel interpreta essa passagem da seguinte maneira: é raro encontramos discípulos decididos à fidelidade sem mescla, nos momentos que a luta separa o âmbito normal. Comumente, elevando-se a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato. converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia adiante dos amigos para a Galiléia, onde aguardaria os amados colaboradores a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Não nos cabe esquecer que nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes. E assim acontece invariavelmente no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Não vos entregueis às sombras da indecisão quando permanecerdes sozinhos ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide confiantes e otimistas às provações salutares ou às tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação. De certo, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas num mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões, mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Esse trecho é muito bonito e ele corrobora, né, um outro versículo bíblico que eu canto sempre aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todo o trabalho que possamos realizar à frente do Evangelho, à frente da doutrina dos Espíritos, a primeira coisa que nós precisamos definir é aquela questão que os discípulos reclamaram uma ocasião, que tinha um apóstolo anônimo curando pessoas em outra localidade. E aí Jesus disse assim: não temais, se ele for de Deus, permanecerá. Né? Então aquilo ali define tudo exatamente, em tudo nessa vida. Então quando nós estivermos à frente de um embate, nós só precisamos definir: esse embate é de Deus ou não? Às vezes nós nos metemos em intrigas dentro da casa espírita ou dentro do movimento espírita, onde nós deveríamos nos acautelarmos, nos asserenarmos, e às vezes a gente levanta frentes aí que não são adequadas. Mas em todo o trabalho que nós tenhamos certeza de que aquilo ali é um objetivo de Deus, como o nosso, tenhamos certeza que Deus é por nós, não tem nada, não tem nenhuma força contrária que seja representativa. Quando nós temos a certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? E a mesma coisa com relação a Jesus. Quando o nosso trabalho é digno, é valoroso, tem sentido, Cristo está adiante de nós. Ora, se Deus é por nós e Cristo segue adiante de nós, nós não temos que temer nada. Então nenhum embate, nenhum enfrentamento, nenhuma situação pode nos atemorizar. Então quando isso acontece e essa certeza existe, nós permanecemos serenos, permanecemos calmos, permanecemos controlados em face de qualquer coisa que se nos depare. Então nós temos certeza que estamos lutando, estamos buscando aquilo que Jesus buscaria. Então não existe. Nós não podemos e não devemos nos atemorizar contra nada. Isso fortalece aquilo que eu sempre comento aqui. Em reuniões mediúnicas, você jamais deve sentir medo. Se você sentir medo numa reunião mediúnica, peça ao dirigente assim: filho, eu não estou à altura de participar desse trabalho. Porque em qualquer reunião mediúnica eu me preocupo muito com essas literaturas aí meia paralelas que ficam falando de aparelhos espirituais, não sei o que, que colocam nos médiuns, que atemorizam. Isso não é um trabalho do Senhor. Esses livros, essas obras, elas só incutem nos médiuns noções de terror, noções de medo. Então, o médium começa a ler essas coisas e aí numa reunião ele fica preocupado, porque o plano espiritual ali é trevoso e aí pode se sobrepujar sobre nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, num trabalho mediúnico sério, bem dirigido e orientado sobre a luz do Espiritismo, nós não podemos temer. Nós não vamos ser imprudentes. Nós não vamos incorrer em erros que a própria doutrina nos recomenda para não haver enfrentamento. Nós vamos agir de acordo com a doutrina, mas jamais vamos nos sentir atemorizados, porque Deus é por nós. E essa certeza nós temos que ter. E se nós, com todo esse conhecimento, sentimos e vacilamos, é preferível que a gente se dirija ao dirigente assim: eu não estou ainda maduro para participar desse trabalho. Eu vou continuar estudando, eu vou me evangelizar, eu vou amadurecer, né? Para evitar que aquele trabalho, por causa de um, dois, três, ele não entre em desarmonia. E todo o empreendimento que nós fizermos com relação à doutrina, nós temos que ter essa certeza: Deus está à frente e Jesus adiante de nós. Meu Deus do céu, senti temor com esses dois apoios, por amor de Deus, né? Isso aí é uma coisa que não tem sentido. Não tem sentido. Nós estamos com um batalhão a nosso favor. Então não tem porquê. Agora, repito, você tem que ter certeza se aquele trabalho que você vai fazer é de Deus. Prestando atenção no comentário de Luiz, o que eu entendi, Luiz, é que o ser humano, todos nós, temos dois painéis em nossa frente: conhecer e crer. A nossa tarefa aqui na rádio, no programa Visão Espírita, é despertar a nós mesmos e a você que nos ouve o interesse em conhecer. Então, quando a gente lê um texto dessa natureza, nós estamos dividindo com vocês esse fato que passa esquecido, em que Marcos registra que Jesus está adiante de nós. Então precisamos primeiro compreender que esse fato aconteceu, que ele existiu, foi comentado, e o Emmanuel repete, trazendo essa frase novamente, e dá toda uma explicação, dizendo: Jesus está adiante de nós. Pronto, então nós já temos o conhecimento, agora precisamos crer. E a crença é um sentimento, é um estado que ao longo dos séculos, dos milênios, das várias reencarnações, nós estamos amadurecendo. Hoje temos uma crença maior do que tínhamos no passado. Ah, mas nós ainda vacilamos hoje? Sim, nós vacilamos. Não deveríamos vacilar, mas vacilamos. Mas vacilamos por quê? Talvez essa crença não esteja tão sólida. Talvez essa crença precise de uma injeção de conhecimento, uma injeção de ânimo, quem sabe um pouco mais de humildade, um pouco mais de fé. Então toda essa crença, a fé, precisa ser amadurecida, precisa ser fortalecida com o sentimento, aquele sentimento íntimo de acreditar. Então quando vemos que Emmanuel traz um texto dessa natureza, é que ele deve ter enxergado em cada um de nós que existe essa crença, mas ela deve estar um pouco abalada, um pouco distorcida, um pouco desviada. Vacilante. O Allan sempre fala isso, eu repito também, que Jesus disse a Pedro: o homem é mais frágil do que perverso. Então nós temos as nossas fragilidades, Nós somos como se fosse uma criança espiritual e precisamos fortalecer essa crença. Precisamos despertar, sair daquele estado de, entre aspas, mortos-vivos e nos tornarmos vivos e acreditarmos em Jesus. Mas para acreditar em Jesus, precisamos conhecer Jesus. Não é aquela figura estampada, estilizada, que muitas religiões colocam ele na cruz. É Jesus o homem de bondade, aquele que curou, aquele que estava ao lado dos pobres, aquele que estava ao lado dos necessitados, aquele que multiplicou os pães, aquele que curou, aquilo que deu vida, aquele que foi ao encontro do homem que cobrava impostos e entrou na sua casa e fez a refeição com ele. É esse homem que devemos conhecer. Precisamos conhecer mais Jesus. Precisamos ler mais os evangelhos. E depois de ler, precisamos pensar. Precisamos refletir, precisamos meditar. É nessa concepção que Emmanuel nos diz que devemos entender que Jesus está diante de nós. E ele fala, é raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla. Porque em geral, misturamos muito a nossa crença, a nossa fé com os desejos do mundo e os desejos do corpo. Comumente, nós fazemos demonstrações de coragem, mas diante de uma dificuldade, aquela demonstração de coragem fica frágil. Então, precisamos realmente entender melhor toda essa lição de Emmanuel para que a gente compreenda a missão que o Espiritismo teve trazendo essas revelações a todos nós. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 1 minuto. E já estamos encerrando, hoje não temos o Alan para falar do Facebook aqui, mas vamos lembrar dos nossos patrocinadores, da USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Ligue hoje mesmo e fique sócio pelo telefone 3468-3711. Pet Life, Clínica Veterinária, na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, e atende pelo telefone 3628-8700. Muito bem, meus amigos, estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o livro central dos nossos estudos. E todos os que acompanham o programa sabem que nós estamos estudando o livro A Gênese, no seu capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. Então, todos aqueles fatos que ocorreram e que as outras religiões colocaram como milagres, efeitos supranormais, paranormal, o Kardec vem colocando cada um desses fenômenos, desses fatos, e tirando a casca, despojando a ideia da forma, para que entendamos a mensagem de cada fato. Então falamos da tentação de Jesus, a multiplicação dos pães, o fermento dos fariseus, e hoje vamos falar a aparição de Jesus depois de sua morte. Então vocês que estão aí nos ouvindo, vocês devem lembrar, vou citar aqui os fatos, e o Luiz vai lembrar, nós estamos tentando aqui, ao invés de fazer aquela leitura que se torna um pouco cansativa, a gente contar a história, e eu destacar da história algumas coisas que sejam interessantes. Então nesse momento aqui em que o Kardec, é um texto até que grande, depois eu vou ler só a palavra do Kardec. Aparições de Jesus depois da sua morte. O texto começa citando Maria. Essa história ocorre depois da crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado e foi colocado no sepulcro. Neste momento, Madalena se dirige ao sepulcro e se curva para olhar o sepulcro. E no momento que ela está vendo o sepulcro, ela vê dois anjos vestidos de branco. Um, aonde eram os pés de Jesus no sepulcro, e outro, na sua cabeceira. E esses anjos, quer dizer, ela não, olha que curiosidade, ela vê os anjos e esses anjos se dirigem a Madalena. Mulher, por que choras? A quem procuras? E Madalena diz, levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram, que ela estava tentando enxergar o corpo de Jesus. Logo em seguida, a ela falar, levaram o corpo de Jesus e não sei onde puseram, ela vê Jesus. Quer dizer, tem os dois anjos e ela vê. Então Jesus não estava visível naquele momento e se tornou visível naquele momento. De pé. Mas mesmo de pé, ela olha para aquela figura e não reconhece que seja Jesus. Ela vê à sua frente uma outra pessoa, mas não reconhece Jesus. E ele repete a mesma frase: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela fica titubeando, olhando, assim, ouvindo aquela voz, até que ele fala: Maria. Neste momento, ela reconhece, ela fala: meu mestre, e chora, e tenta se aproximar de Jesus. Jesus fala: não me toque, porque eu ainda não subi ao Pai. Vá aos discípulos e diga essa revelação. Então, olhem só que depois o Luiz vai comentar esse fato. Ela vê dois anjos que ela não tinha visto, e ela identifica esses anjos. Depois ela vira o rosto, olha de novo e ela vê uma figura que depois ela reconhece como sendo Jesus. Em cima disso, Luiz, porque tem outras duas histórias, o que lhe chama a atenção desse relato? Ela estranha quando ela chega, porque normalmente esses sepulcros eram cobertos por uma pedra, né? Eram quase que lacrados, então era uma pedra pesada. E ela estranhou porque aquela pedra tinha sido removida, então ela ficou curiosa e encontrou isso tudo que se relatou. O que me chama a atenção nessa frase, e é uma questão doutrinária, quando Maria vai tocar Jesus, ele diz: não me toques, porque ainda não fui ao Pai. Né? Então, aí, é uma informação doutrinária muito importante. Por quê? Porque nesse período de transição, existe uma fase onde ainda não nos acostumamos ou não nos adaptamos ainda à libertação do corpo. Né? Então, até com Jesus, um espírito daquela envergadura, ele pediu a ela que não o tocasse, porque ele ainda não havia ido ao Pai. Isso é uma expressão simbólica, né? Quer dizer, eu ainda não me desliguei totalmente da matéria, ainda não existe essa possibilidade de eu fisicamente tocar em alguém, falar, porque posteriormente ele comeu peixe, né? Ele fez várias coisas que eram normais. Então aí revela uma informação muito importante com relação ao corpo espiritual. E segundo, que aí é mais importante que esse, é a pergunta: por que que Jesus se apresentou primeiro a Madalena? Não seria natural que ele se apresentasse a Pedro, que foi o baluarte da igreja, a João, a Maria, que foi sua mãe? Por que a Madalena? Porque Madalena, segundo um artigo muito bonito do Emmanuel, a Madalena representa o maior sacrifício que um ser humano fez de transformação. A Madalena era uma prostituta. Então você imagina, você viver envolvido numa prostituição e daí, a partir do momento em que você tem um contato com Jesus, você se transformar num baluarte do cristianismo sem vacilação, sem dúvidas. Então, essa é a característica principal no dizer de Emmanuel, de que Jesus apareceu e prestigiou a sua primeira visão a Madalena, que é para enaltecer e focar que o ser humano não é porque a natureza não dá saltos, porque nós vamos progredindo a pouquinho, que nós não podemos dar um salto como Maria Madalena fez. Maria Madalena, sem sombra de dúvida, com essa atitude, ela poupou muitas encarnações por um fato muito simples. Né? O objetivo da evolução é o nosso progresso. Agora, o nosso progresso se faz de acordo com a nossa vontade. E é interessante, Luiz, que nesse relato, eu li e reli umas três vezes, Madalena se aproxima do sepulcro, e ao se aproximar do sepulcro, ele fala assim: ele viu dois anjos vestidos de branco. Então fica claro que não eram pessoas encarnadas, homens encarnados. Ela viu espírito, dois espíritos, que ela não conseguia identificar quem era. E o texto fala, ela virou o rosto, quando olha novamente, ela vê Jesus. Então Jesus não estava visível. Jesus apareceu em espírito, com o seu perispírito, e sensibilizou a Madalena para que ela conseguisse enxergá-lo e ela conseguisse ouvi-lo. Então fica muito claro a existência desses espíritos. E quando você estuda o aspecto das agêneres, você observa exatamente isso. Nas agêneres, todos os relatos são assim, de que aquele espírito que está ali aparecendo temporariamente, ele é pálido, ele é quase irreconhecível. Né? Então, Madalena teve dúvida se era realmente Jesus. E com o desenrolar dos momentos, ela então pôde aperceber-se que era Jesus. Né? Exatamente. E aí no final eu vou fazer a leitura do que Kardec disse, que vai corroborar com tudo isso que o Luiz está falando. No outro fato, quer dizer, já tinha ocorrido a crucificação de Jesus e fazia 3 dias da crucificação de Jesus. E o texto evangélico diz assim, naquele mesmo dia, 2 dentre eles, dos discípulos, foram a um lugar denominado Emaús, a uma distância de 60 estádios de Jerusalém. E junto com ele foi Cleófas. E eles estavam caminhando em direção a Emaús, quando se aproxima deles um homem, e eles estavam comentando entre si, puxa vida, e olha, interessante, Luiz, que embora fossem discípulos, instruídos, espíritos esclarecidos, eles não tinham um entendimento completo da missão de Jesus. E Cleófas fazia o seguinte comentário com os discípulos, puxa, já faz 3 dias que Jesus morreu e ele não libertou Jerusalém. Ele não veio instalar o reino dos céus entre nós. E eles conversavam sobre isso, que Jesus, embora maravilhoso, não tinha libertado o povo de Israel. E esse homem que se aproxima, outro fato repetitivo igual ao de Maria. Ele não é reconhecido por aqueles que andavam. Agora, meus irmãos, como é que eu não vou, se amanhã o Luiz aparecer na minha frente, como é que eu não vou saber que o Luiz é o Luiz? Pelo susto. Exatamente. Você vai ficar tão assustado que você vai levar alguns minutos para acordar, para acordar. Cair na... Aí esse homem pergunta a esses 2 discípulos, a Cleófas, aquele grupo andando na estrada, do que conversais e por que estáis tão tristes? Aí o Cleófas fala, mas você é tão estranho em Israel que você não sabe o que aconteceu. Jesus foi crucificado e ele falou que ia libertar o povo de Israel e não libertou. Conversando com aquele homem. E aí ele fala, insensato. Insensato, eu fui ver no dicionário, é aquele que não tem bom senso. Ele não estava fazendo nenhum xingamento. Aquilo foi uma tradução. Falou, vocês não estão prestando atenção no que aconteceu. Vocês estão inconscientes de que Jesus veio salvar o mundo. E ele começou a citar, vocês precisam relembrar os textos sagrados. Ele começou a citar Moisés, todos os profetas e todos os salmos, dizendo o que aconteceria ao filho do homem. Quer dizer, ele vai falar, olha, repara que Moisés falou isso, repara que os profetas falaram isso, os salmos disseram isso. E depois de tudo isso, eles ficaram impressionados com o conhecimento que aquele homem tinha das escrituras e da maneira bondosa como ele se dirigia a eles, embora o chamando de insensatos. Como estava finalizando o dia, e eles tiveram uma simpatia por aquele homem, embora não o reconhecessem como Jesus, falou, está anoitecendo, fica com a gente, senão você vai andar sozinho pela estrada. E aquele homem resolve ficar com eles. E esse homem fala, vocês têm o que comer? Ele fala, nós temos pães, coloca os pães na mesa. E ele coloca as mãos sobre os pães e abençoa os pães, fala, agora vocês podem comer. E nesse momento, abriram-se os olhos e eles reconheceram que aquele homem era Jesus. E Jesus fala com eles e eles ficam abismados que aquele homem não tinha sido reconhecido. E agora, naquele momento, na escuridão, eles identificam Jesus. E eles se viram e começam a comentar entre eles. Quando eles voltam para o lugar onde estava Jesus, Jesus tinha sumido. Quer dizer, eles voltaram e disseram, e depois disso eles ficam tão impressionados à noite conversando, que eles voltam no dia seguinte, encontrando os discípulos de Jesus, e falam, o Senhor, ele ressuscitou e apareceu a nós e a Simão, e contaram tudo o que aconteceu. que você tem a dizer sobre isso, Luiz? Então você vê outro ponto importante, né? O fenômeno acordou os homens. Então você vê que Jesus discorreu sobre o Velho Testamento, sobre Moisés, as leis, deitou e rolou, né? Aquilo os impressionou, mas o que os fez acordar foi o fato de Jesus abençoar os pães. Aquilo chamou atenção. Chamou atenção, por quê? Porque produziu um fenômeno físico. Entende? E eles sabiam que só Jesus tinha essa capacidade. Né? Então você vê que a humanidade, ela é muito ainda suscetível do visual, do fenômeno físico. Ainda precisa disso. Precisa, por quê? Porque o espírito encarnado, ele está limitado pelos olhos, pelos sentidos. Né? Então o espírito encarnado, ele está tolhido. Então o fenômeno, ele como que tira a criatura daquela letargia que ela se encontra. Então, Jesus pura e simplesmente mostrou que eles estavam totalmente enganados, porque eles estavam só esperando uma coisa física, que é a libertação do povo de Israel. Na cabecinha deles, Jesus ia mandar torpedos em cima de quem? Dos judeus, e ia libertar o povo de Israel. Então, como eles estavam esperando essa libertação física, eles jamais entenderam que Jesus veio libertá-los da morte. Então, olha a libertação que Jesus oferece. E nesse momento, o texto evangélico fala assim, depois ele discorrer sobre as escrituras quando andava, ao mesmo tempo que ele falava, ele lhes abriu o espírito. E eles, a partir daquele momento, passaram a entender as escrituras. É aí, esse homem fala, é assim que está escrito e assim era que se fazia necessário sofresse o Cristo e ressuscitasse entre os mortos no terceiro dia. Quer dizer, mais claro que isso, e aquele dia era o terceiro dia. Ele estava entregando de bandeja, falou, ó, eu estou ressuscitando. E ele tinha comentado, né, eu destruirei esse templo e o reconstruirei em 3 dias. Então é um termo simbólico, né, e imagina o que é mais difícil. Edificar um templo em 3 dias ou vencer a morte em 3 dias. E depois passam-se 11 dias de eles terem comentado com os apóstolos o aparecimento de Jesus, e entre os discípulos havia um discípulo que tinha dito mais de uma vez, que ele ouviu esse relato que Jesus tinha aparecido, e ele fala, eu só acreditarei se eu tocar nele. Era Tomé. Neste momento, ora, Tomé, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, não se achava com eles quando Jesus foi visto lá. Os outros discípulos então lhe disseram, vimos o Senhor. Eles viram. Ele, porém, lhes disse, se eu não vir nas suas mãos as marcas dos cravos que atravessaram e não puser o dedo nos furos feitos pelos cravos, eu não acreditarei. 8 dias depois, estando ainda os discípulos no mesmo lugar, e com eles, Tomé, Jesus se apresentou. Novamente, terceira vez se apresentou, achando-se fechadas as portas. Ele estava num ambiente em que as portas estavam fechadas. Como é que Jesus entrou se as portas estavam fechadas? E colocando-se no meio deles, eles deviam fazer um círculo, um semicírculo, ele fala aquela frase característica, a paz seja convosco. Disse em seguida a Tomé, então ele se dirige a Tomé, foi o único que manifestou aquela dúvida. Põe aqui o teu dedo e olha as minhas mãos. Estende também a tua mão e mete-a no meu lado e não seja incrédulo, mas fiel. Tomé lhes respondeu, Senhor, meu Deus, Jesus lhe disse, tu creste, Tomé, porque viste. Ditosos os que creram sem ver. Então, ele aproveitava todos os momentos para dar um ensinamento. Então, essa foi a terceira vez, depois da crucificação, que Jesus aparece. Num outro momento, já se passaram mais alguns dias, era muito comum para eles se alimentarem, eles pescavam. E eles estavam no lago Tiberíades, alguns discípulos, alguns entraram no barco, outros não, alguns ali nas cercanias, e eles tentaram pescar, passaram não sei quantas horas e nenhum peixe. E eles falavam, puxa, a gente não vai ter o que comer, porque assim era a vida naquela época. Quando eles olham um homem na beira do lago. Eles estavam não muito distantes, mas a ponto de ouvir quem estivesse na beira do lago. Esse homem fala: vocês não conseguiram? Joga a rede do lado direito que vocês vão conseguir. Nesse momento, Pedro mergulha na água e joga a rede, e um desses discípulos corre à margem e começa a puxar a rede. A rede se enche de peixes, a tal ponto que eles mal conseguiam puxar a rede de tanto peixe. E mais uma vez, eles não reconhecem Jesus. Depois que eles pegam esses peixes, o próprio Evangelho diz: então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca e, como não estavam distantes da praia, puxaram ali e dali tiraram muitos peixes. É a quarta vez que Jesus aparece e ele é reconhecido depois. Num primeiro momento, eles não reconhecem. E mais adiante eu vou fazer a leitura, o Kardec explicando tudo isso. O que que você tem a dizer sobre isso, Luiz? Você vê quanta informação, né? E Jesus disse assim: eu vos enviarei o Consolador que vos esclarecerá todas essas coisas. Então, para provar que o Espiritismo é o Consolador prometido, nós temos que esclarecer isso. Jesus, com a sala fechada, entrou. E os Espíritos demonstram que o Espírito passa através de objetos opacos. O Espírito é evoluído. Espírito, né? Espírito, né? Então, Jesus adentrou ali de uma forma simples, né? Seu corpo imaterial, ele não tinha obstáculo quanto a objetos materiais. Segundo ponto, a questão de Tomé. Por que que Tomé pôde tocar agora depois de oito dias? Madalena não pôde porque ele não foi ao Pai, né? Então isso aí é uma informação doutrinária. O nosso corpo espiritual, que recém-desencarnado, né, ele está sujeito a essas intervenções físicas. Né? Então, por exemplo, se alguém disser assim: ah, porque o Chico morreu, mas ele abraçou todos os presidentes da FEB 5 minutos depois de morrer. Formação antidoutrinária. Né? Por quê? Porque o espírito, quando desencarna, ele não tem condições de entrar em contato com os corpos físicos. Está provado. É uma adaptação. É uma adaptação. Existe um tempo que os espíritos falam, uma perturbação. Né? Todos nós. Exato, né? Todos nós. E com Jesus não foi diferente. Né? E aí o Tomé fez. E aí Jesus fala: bem-aventurados os que não viram e creram. Aí eu pergunto para você que nos ouve, né? Você que desenvolveu a doutrina espírita na sua alma através do conhecimento e nunca viu materialização, nunca presenciou um fenômeno físico, você é um abençoado. Você compreendeu a doutrina pela mensagem que ela tem. Então, se alguém disser assim: mas você algum dia viu alguma coisa? Você diz assim: graças a Deus, não. Graças a Deus, eu acreditei sem ver. Você é um abençoado. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, se você está no rol daquelas pessoas que nunca viram um fenômeno físico, nunca viram uma materialização, nunca viram uma cura e crê, você está no rol dos abençoados. Porque você acreditou pela mensagem que a doutrina e o evangelho trazem. E aí, finalmente, a última passagem, onde ele, através do peixe, ele descreve aquilo que nós conhecemos como clarividência. Não foi milagre. Jesus, pela clarividência, viu o cardume de peixes e indicou onde ele estava. Então, Jesus usou um poder da alma. Ele nos demonstrou aquilo que o Espiritismo hoje esclarece. Então, por todos esses esclarecimentos, você vê que a única doutrina hoje que explica os fenômenos que aconteceu com Jesus à luz da razão é a doutrina dos Espíritos. E cumpre aquilo que ele prometeu do Consolador. Né? Então, aí, só uma coisinha para terminar. Nós, com esse conhecimento, nós transformamos a crença no Espiritismo para conhecimento do Espiritismo. Uma fé raciocinada. Fé raciocinada. Nós vamos adquirir a fé raciocinada quando formos substituindo a fé cega, que acredita porque não entende, pela fé raciocinada, que acredita porque conhece. Então, quando alguém disser assim para você, você conhece, você acredita no Espiritismo? Não, eu não acredito no Espiritismo, eu conheço. Eu conheço o Espiritismo. Né? O Espiritismo não é uma crença, o Espiritismo é conhecimento. Interessante. Esse conhecimento é que te leva à razão da fé raciocinada. Agora, observe, eu deixei para o final. Eu acho que vale a pena ler o comentário do Kardec. Observem a serenidade. Se a gente não falou bobagem, né? Para ver, olha, Luiz, a serenidade do que ele escreve, assim, bastante com o pé no chão. Kardec, sob esses relatos evangélicos, Kardec fala assim: as aparições de Jesus depois de sua morte são narradas por todos os evangelistas com detalhes circunstanciados que não permitem duvidar da realidade do fato. Então, primeiro ele diz, esses fatos ocorreram. Esses fenômenos ditos sobrenaturais ocorreram. Isso é um fato, vários evangelistas, e cada um escreveu seu evangelho num lugar específico, em tempos diferentes, e todos narraram os mesmos fatos. Então, de fato, os fatos aconteceram. É o primeiro raciocínio do Kardec, os fatos aconteceram. Aliás, elas se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas. Tudo isso que o Luiz falou, o Kardec fala. E o Luiz não leu isso não, hein? Eles explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito. E nada apresentam de anômalo com os fenômenos do mesmo gênero, dos quais a história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos, sem excetuar a tangibilidade. E continua o Kardec: se se observam as circunstâncias que acompanharam suas diversas aparições, reconhece-se nelas todos os caracteres de um ser fluídico. Então, todas essas aparições de Jesus, a Madalena, aqueles que andavam no sentido de Emaús, naquele jantar com pães em que Jesus se apresenta e desaparece, entre os discípulos e a Tomé, foram aparições de caracteres fluídicos. Aparece inopinadamente e desaparece da mesma forma. É visto por uns e por outros sob aparência que não o fazem reconhecido, nem mesmo por seus discípulos. Mostra-se em lugares fechados onde um corpo carnal não penetraria. Sua linguagem, quer dizer, como espírito naquele momento, não tem a vivacidade de um ser corporal. Tem o tom breve e sentencioso, particular aos espíritos que se manifestam dessa maneira. Todas as suas atitudes, numa palavra, têm qualquer coisa que não é do mundo terrestre. Quer dizer, olha a percepção, e assim, é como se fosse uma tese, ele vai dizendo com serenidade, ele não tem dúvida, e nem nós temos dúvida, ele vai dizendo, aquilo era uma aparição fluídica. E continua Kardec: sua apresentação causa ao mesmo tempo surpresa e pavor. Seus discípulos, ao vê-lo, não lhe falam com a mesma liberdade. Sentem que não é mais o homem do mundo. Quer dizer, olha quanta informação num parágrafo Kardec nos diz. E mais adiante Kardec diz: Jesus mostrou-se, pois, com o seu corpo perispiritual, o que explica não ter sido visto por aqueles a quem não desejava mostrar-se. Porque nem todos viram Jesus. Alguns viram e outros não. Esses fenômenos acontecem exatamente. Os espíritos aparecem a quem eles querem. Exatamente. É o que Kardec diz. Se estivesse em seu corpo carnal, teria sido visto por todos. Mas não foi isso que aconteceu. Desde que seus discípulos ignoravam a causa primária do fenômeno das aparições, não se apercebiam dessas particularidades. Eles não tinham o conhecimento espírita. Então, eles tinham uma certa confusão no entendimento, os quais, provavelmente, eles não notaram. Viam a Jesus e o tocavam, o que para eles deveria ser o seu corpo ressuscitado. Quando Tomé encostou em Jesus, mesmo Jesus falando tudo, ele acreditou que Jesus tinha ressuscitado. E daqui a pouco, Jesus aparece na frente dele. E ele ficou com a crença que Jesus ressuscitou. Ele não ressuscitou, ele apareceu. E o Kardec finaliza assim: ao passo que a incredulidade rejeita todos os fatos realizados por Jesus que tenham aparência de sobrenatural e os considera, sem exceção, como lendários, o Espiritismo dá, na maior parte deles, explicações naturais, prova sua possibilidade, não somente pela teoria das leis fluídicas, mas por sua identidade com os fatos análogos produzidos por uma multidão de pessoas nas condições as mais variáveis. Visto que tais fatos são de alguma forma do domínio público, nada prova em princípio no que toca à natureza excepcional de Jesus. Então esse é o comentário de Jesus, e o último parágrafo ele coloca assim: o maior dos milagres de Jesus, aquele que atesta verdadeiramente a sua superioridade, é a revolução que seus ensinamentos operou no mundo, apesar da exiguidade de seus meios de ação. Então, o que você tem a comentar sobre esse texto de Kardec? Você vê que todo texto, ele mostra fenômeno, né? Mas ele foca o evangelho, ele foca a mensagem, né? E Jesus, por exemplo, se deixou imolar. Jesus, com o poder que tinha, a coisa mais fácil do mundo era evocar, né, a natureza, e ali soltar uns relâmpagos, coisa tal, e cair fora daquela cruz. Mas ele não veio para se safar, ele veio para se deixar imolar. Exatamente porque aquilo que para nós, ou para a época, apareceu uma derrota, Jesus morreu, né? No dizer de Davi, lá que teve a visão da morte de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Então tudo aquilo perante os olhos do mundo pareceu uma derrota, Jesus sucumbiu, na realidade foi a base que solidificou a sua mensagem. Que Jesus morrendo, ele pôde ressuscitar. Ele pôde reconstruir o templo em 3 dias. E ele pôde mostrar que venceu a morte, coisa que ser humano nenhum havia feito. E ele nos mostrou que todos nós vencemos a morte. Daí é que ele nos salvou. Porque a partir desse momento, todos nós deixamos de acreditar que nós vivíamos o sono eterno, para entender que nós, ao morrermos, ressurgimos no plano espiritual. E por isso, tudo, a sua mensagem permanece entre nós há 2017 anos, mostrando exatamente que o principal foi isso. A mensagem, ela foi realçada pelo fenômeno de ter vencido a morte. Então, tudo isso foi um plano para que a mensagem que ele nos deixou, o exemplo que ele nos deixou, se perpetuasse entre nós, até que, copiando esse exemplo, nós entendêssemos aquilo que ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E é interessante que, dentro dessa explicação do Luiz, do Kardec, dos nossos comentários, fica claro que todas as religiões, pelo menos ocidentais, que temos um pouquinho mais de conhecimento, exceto o Espiritismo, acreditam em fenômenos sobrenaturais. Quer dizer, fora da normalidade, esses fenômenos de Jesus. E a doutrina espírita encara todos esses fatos como fatos naturais, explicáveis. Então, você que está nos ouvindo, reflita: você entende que tudo isso foram fenômenos sobrenaturais ou foram fenômenos naturais? Quando você estuda a doutrina espírita, você vai começando a entender que tudo isso é natural, isso é compreensível. Antigamente, os índios achavam que fazer o fogo era um fenômeno paranormal. Hoje o fogo é um fenômeno físico perfeitamente compreensível. Hoje, muitas religiões entendem que todos esses fenômenos que cercaram a vida de Jesus e dos apóstolos fossem sobrenaturais, mas não são, eles são fenômenos naturais. E o texto do Kardec precisa ser lido e refletido. A gente diz: estuda o Espiritismo e você vai entender passo a passo tudo o que está acontecendo. Então, a nossa crença é de que tudo pertence à natureza. Nada fugiu à normalidade das leis. Nós é que não conhecemos todas as leis. E aquilo que a gente não conhece, a gente coloca no canto do sobrenatural. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 31 minutos. Agora vamos à música de boa qualidade, escolhida pelo Luiz. essa linda música de Frédéric Chopin. O Luiz sempre fala que ele coloca música clássica quando ele lembra de mim. Realmente eu sou apaixonado pela música clássica. Sempre que eu posso, eu ouço não somente a música clássica, outras músicas também, mas a música clássica faz parte da minha vida. Então eu gosto muito de ouvir esses grandes mensageiros que vieram através da música, não só o Chopin, Tchaikovsky, Beethoven, Liszt, Mozart e muitos outros, né? Wagner, são grandes mensageiros que trouxeram mensagens maravilhosas através da melodia. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 34 minutos e agora estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira, uma companheira nossa que já desencarnou e que deixou vários livros. Estamos no seu quarto livro, Fluidos e Passes, e aqui estamos começando o seu capítulo 19, o começo da aplicação do passe. Se vocês prestarem atenção, ela dividiu o passe em vários momentos. A semana passada, preparando-se para aplicar o passe, depois em quem aplicar o passe, ela vai dando detalhes do passe, para que quem receba ou que quem aplique entenda o que está ocorrendo. E hoje o capítulo é o começo da aplicação do passe. Então eu faço a leitura, o Luiz comenta, eu comento também, porque esse momento do passe, ele é cheio de características que muitas vezes passam despercebidas por todos nós. E ela alerta para que se preste atenção no que acontece no momento que vai começar o passe. Passo a leitura. O passe, propriamente dito, começa com o estabelecimento do contato espiritual do passista com o receptor e a imposição das mãos. Então, naquele momento que o indivíduo estica a mão em direção ao receptor, naquele momento começa o passe. Aí ela divide, acho que de maneira didática, né, pedagógica, que na realidade não existem essas interrupções, tudo é um movimento que se segue um movimento ao outro. Mas ela divide assim: número um, o contato espiritual com o receptor. Terezinha escreve: contato espiritual é o processo pelo qual o passista estabelece ligação mental e fluídica com o receptor, seja com ele presente ou à distância. Às vezes isso é conseguido em poucos instantes de concentração contínua, de outras vezes, e por causas que nem sempre podemos conhecer, leva mais tempo. Sinais que denunciam o contato estabelecido não são obrigatórios e nem sempre se apresentam, mas podem ser assim. Então, Luiz, o que você tem a dizer desse momento? Existe, de fato, essa ligação espiritual entre o passista e o receptor para que o passe ocorra de maneira harmônica? Veja bem, o passista e o receptor, eles têm um corpo espiritual. E toda essa energia, ela flui através desse corpo espiritual. Então toda essa transmissão, ela se dá através desse veículo. Eu achei interessante porque ela chama atenção sobre a questão da concentração do que você vai fazer. Então, por exemplo, você não pode pura e simplesmente, uma pessoa sentou na tua frente, você levantar a mão, né, e... Não pode ser uma coisa mecânica. Isso, exatamente. Então quando você está diante de um ser que vai receber as energias de você, então você precisa entrar em sintonia com ele. Então vamos pegar como exemplo a mulher hemorroísa. A mulher hemorroísa, quando ela tocou em Jesus, ela tocou porque ela acreditava que não precisava nem que Jesus a visse. Pelo simples fato de ela manter o contato com Jesus, ela receberia a bênção da fluídica. Então, quando Jesus sentiu que saiu dele fluido, ele disse: senti sair virtude. E ele então percebeu. Então você vê que existe alguma coisa de concreto, acusado por Jesus. Jesus acusou que ao a mulher tocá-lo, ele sentiu sair de si virtude, fluido curador. Então, quando nós damos o passe, nós não podemos pura e simplesmente, fomos escalados para o passe e 200 pessoas que sentar na nossa frente, a gente bota a mão na cabeça e fica 5 minutos e acabou. Não, aquilo é um trabalho de doação. Sim. Passe é trabalho de doação, não é atuação mecânica. Então, por isso, inclusive, você não deve ficar fazendo coisa. Por que se fala tanto que nem todo mundo deve tomar passe, que as pessoas devem... Por quê? Porque é uma energia que vai ser doada para aqueles que precisam. Agora, se tem 300 pessoas na plateia, tem 10 pessoas aplicando passe, e aí você vai botar as 300 pessoas tomando passe, minutinho renova. Entendeu? Então é produção, não é mais uma doação. Então acho que fica claro que esse momento do passe deve ocorrer no passista um fenômeno de doação. Né? Então ele vai começar a escrever, ela começa a escrever aqui, o que acontece com o passista, o indivíduo que vai dar o passe, no momento que ele estica as mãos em direção à cabeça do receptor. E ela escreve assim: impressão física causada pelos fluidos que começam a envolvê-lo por qualquer parte do corpo, perna, braço, cabeça, face, etc. Sinais materiais como formigamento pela pele toda, pés, mãos, ondas de calor que afogueiam o rosto ou então palidez por causa das alterações na circulação sanguínea devido à possível influenciação de espíritos. Nada disto, se ocorrer, causa qualquer mal efetivo ao passista bem preparado, que sabe entender e reagir adequadamente ao que ocorre. Então, você que é o passista, você precisa estar compenetrado dessa responsabilidade. Como destacou o Luiz, é um momento de doação. Você vai doar alguma coisa, você vai ser o canal por onde se produzirá uma assistência àquele que está diante de você. Então, em geral, o passista preparado e experiente, ele sente que alguma coisa está acontecendo com ele naquele momento, tremores, parestesias, dormências, o rosto fica quente, a mão fica quente, você sentir que o seu corpo cresce. É assim mesmo, Luiz? É natural, porque são as repercussões que se dão no perispírito. Então, por exemplo, normalmente as pessoas quando reclamam desses sintomas e elas não dão passe, né? Normalmente são pessoas que se começam a dar passe, são treinadas para isso, aquilo tudo cessa, energia acumulada. E aí, esse foi o passista, agora ela vai citar o que ocorre com o receptor, quer dizer, o indivíduo que está sentado esperando para receber o passe. No momento do passe, o receptor, os mesmos sintomas podem ocorrer, de outras vezes, até contrações, catalepsias e estado sonambúlico. O indivíduo pode dormir durante o passe. O passista deverá estar habilitado a reconhecer esses estados com exatidão e prontamente, a fim de evitar consequências desagradáveis. Um simples passe de dispersão será muitas vezes suficiente para o doente voltar ao estado normal. Desde que se aproxima do receptor para o passe, ou desde que se concentra e ora para aplicar o passe, o passista começa a penetrar no ambiente espiritual dele, do receptor. Mas é ao fazer a imposição das mãos que esse contato perispiritual se acentua. Então, no momento do passe, o receptor pode também sentir sintomas e sinais semelhantes aos que ocorreram com o passista. Esquentamento do rosto, tremor, ele pode ter sono, como ela cita aqui, até fenômeno de catalepsia, que ele vira desmaiar e ficar como inconsciente. Isso pode acontecer. E o passista precisa estar treinado para acudir o receptor se isso vier a ocorrer. É isso mesmo, Luiz? Então aí entra também uma outra coisa que o Edgar Armand, ele desenvolveu muito bem naquele passes e radiações. Então foi uma área que se aprofundou. E você, quando lê os livros do André Luiz, você vê que o André Luiz fala, inclusive, em passes longitudinais, passes dispersivos, uma série de... Por quê? Você manipula a energia. Então, por exemplo, Jesus impunha as mãos, né, porque a sua capacidade era muito maior, né? Agora, existem ocasiões que nós precisamos dispersar fluidos. Quando nós pura e simplesmente impomos as mãos e concentramos fluidos, as características que estão se processando não requerem aquele tipo de tratamento. Entendeu? Quer dizer, então o passista ele precisa conhecer que existe fluidos concentrantes e dispersantes. Então, quando, por exemplo, o assistido está denotando uma certa reação que requer uma outra reação contrária, você precisa saber. Então, você precisa aplicar aquele passe de dispersão, porque está havendo concentração de fluido e você precisa manipular. A Umbanda faz muito bem isso. Você pega aqueles umbandistas dando passe, coisa, eles fazem uma manipulação de fluido, por quê? Provavelmente, eles sentem. Entendeu? Quer dizer, então eles quase que estão manipulando fisicamente, plasmamente, aquilo que eles estão sentindo. Né? Então, normalmente, o passe espírita, as pessoas não sentem exatamente, mas elas precisam ter conhecimento. E quando o receptor, é muito comum você ouvir assim, espírito, ah, eu tomei o passe e não senti nada. Aí tem várias razões. Né? Quer dizer, porque o receptor... Não receptivo, ele pode tomar o passe, é como aquele de botou um guarda-chuva na frente, em cima. Né? Quer dizer, pode chover que não vai molhar. Aí, na sequência, a Terezinha fala sobre o momento da imposição das mãos. E assim ela escreve: é o ato de o passista colocar as mãos acima da cabeça ou de outra parte do corpo do paciente. Geralmente é feita com as mãos espalmadas, dedos levemente separados uns dos outros, sem contração muscular. É um ato simples, quando feita com uma só mão, ou dupla, quando feita com as duas mãos. A imposição carrega de fluidos, quer dizer, esse gesto de impor as mãos carrega de fluidos. Por isso, se for muito demorado num local, especialmente a cabeça, acumula grande carga de fluidos, acarretando ação irritante sobre o sistema nervoso, que enerva o crânio, podendo ocasionar sérios embaraços magnéticos. Pode-se dar contratura de músculos e nervos parciais ou totais. Se isto acontecer, aplicar passes dispersivos, que o mal-estar deverá cessar logo. Se continuar, afaste-se o passista do receptor para uma distância regular. Rompe-se o contato, cessa a ação recíproca dos fluidos. E é interessante que o passista precisa estar ciente disso. E ali no momento do passe, tem que ter um dirigente que esteja de olho, observando. Pode acontecer que um passista, por alguma razão, se distraiu. Ele acaba fazendo um passe de grande concentração na cabeça e pode causar algum embaraço. Se você fosse o dirigente, Luiz, o que você faria? Normalmente o que acontece nas casas que desconhecem e acontece isso, aí eles vão dizer que o paciente se desequilibrou. Quer dizer, por quê? Porque ignora. Não é que esteja fazendo com má intenção. Eu vou contar uma experiência pessoal. Todos nós aprendemos nos livros ou na prática. Uma ocasião, num centro espírita, eu ainda recente na doutrina, e uma senhora estava com dor de cabeça, estava se sentindo... Isso aí, típico, concentração de fluido. Mas eu não sabia direito. Né? Então eu peguei uma moça que é típica de magnetizadora e eu pedi que ela impusesse as mãos. A mulher piorou. Né? Então hoje eu compreendo o que eu fiz. Eu fiz uma besteira. Eu fiz uma besteira por desconhecer as regras do jogo. Né? Então, por exemplo, eu cometi a imprudência de fazer uma coisa que eu não conhecia direito. Entendeu? E isso está cheio. Isso está cheio. E daí é interessante o passista, que ela fala aqui que no momento que vai começar o passe, o passista entrar em contato com o receptor e sentir, esse precisa de um passe que concentra, esse precisa de dispersão, eu não posso ficar muito tempo. Então precisa ter esse contato para ele não cometer esse equívoco também, não é isso, Luiz? Ou através do plano espiritual. Sim. Né? Quer dizer, quando você, através da intuição, você está sintonizado, por isso que eu falei, você precisa se concentrar no que você vai fazer. Né? Olha, meus amigos, eu não chego nada, não vejo nada, eu não sinto a vibração do paciente. Então, por favor, me orientem através da intuição para que eu possa fazer o melhor. Né? Então, às vezes, o passista ele é intuído a concentrar a mão, por exemplo, à altura do fígado. Então, que eu faça? Entende? Quer dizer, ele não está fazendo nada demais, não está tocando na pessoa, mas ele está dirigindo aquele fluido para a área onde está ocorrendo o desequilíbrio. Então, através da intuição, o passista pode fazer milhares de coisas, desde que sejam lógicas, né? E muito orientadas por aquele que está no plano espiritual e está dirigindo o trabalho. E aqui ele fala assim, e vocês observam... E olha, eu não estou falando para incorporar. Sim, né? Não deve. Né? Intuição. Quer dizer, eu fui intuído a colocar as mãos sobre a cabeça, ou dar um passe longitudinal, um passe dispersivo. E o passe, você pode reparar que num bom passista, os passes podem ser diferentes um do outro. Num indivíduo ele faz de um jeito, no outro ele faz de outro. Aí ele fala aqui que o passe, além de ser a ação concentradora, ele pode ser calmante, quando feita leve e rapidamente sobre o local doente. Então não é uma coisa que fique imposta. Ele passa a mão rapidamente, especialmente a cabeça. Atua então sobre correntes nervosas e, em vez de carregar, descarrega os fluidos pesados, facilitando a circulação do sangue. Então existem várias maneiras, vários modos de se aplicar o passe. Mais à frente, a Teresinha destaca uma coisa interessante sobre as técnicas da imposição das mãos. Ela cita vários livros e ela diz que sempre é prudente o passista não encostar o dedo no receptor. É isso mesmo, né, Luiz? Sim, é melhor que não se encoste. Sim, sem para não criar nenhum desconforto, isso, né? Isso. Sobre a cabeça, em geral, essa é uma técnica sugerida, ela não é obrigatória. Sobre a cabeça, braço estendido horizontalmente, mão espalmada sobre a cabeça do paciente a uma altura mais ou menos 10 centímetros a 15 centímetros acima da cabeça. Então, em geral, essa distância é o suficiente para se exercer o passe. Sobre o epigastro aqui na região do estômago, chamado de plexo solar, a mão espalmada ou com as pontas dos dedos dirigidas para o local enfermo. Uma maneira de colocar os dedos ou não, acho que o que interessa é o sentimento que vai em cada um. Sobre o ventre, mãos espalmadas, ela vai dando características de como deve ser a mão em cada região, sobre os ombros, sobre os rins, a maioria é sempre com a mão espalmada. Sobre os joelhos, mão direita sobre a rótula e a esquerda colocada por trás, na concavidade da articulação do joelho. São técnicas de colocar as mãos frente a frente para concentrar energia num determinado ponto. E assim ela vai descrevendo ponto por ponto. E ela finaliza, Luiz, falando sobre o movimento do passe. Porque vocês podem reparar que às vezes o passista exerce um passe estático. Outras vezes ele movimenta os braços, outras vezes ele até está na frente do paciente, ele fica um pouco de lado, outras vezes ele vai atrás do paciente. Então existe essa liberdade do passista fazer esses movimentos. E ela cita assim, sobre os movimentos do passe, eu leio o Luiz faz um comentário. Os movimentos do passe é que irão conduzir ou dispersar os fluidos que a imposição acumulou. A força psíquica ou fluido vital, entre parênteses, por ser elemento de natureza mais material que espiritual, circula como uma verdadeira força nervosa por todo o nosso sistema nervoso e se escapa pelas extremidades, mormente as mãos. Então você vê que, por exemplo, você vai colocar aquele creminho branco lá em cima do bolo, né? Você bota e depois você pega com a espátula, esparrama. Para você passar na lateral do bolo, não tem nem como você derramar ali, né? Você tem que levar com a espátula e passar. Então é uma manipulação daquele fluido que você depositou. Né? Então, aí os livros do André Luiz são carregados dessa informação. Movimentos longitudinais, movimentos transversais. Então, uma das coisas que a Aliança tem de positivo no trabalho de Edgar Amon é esse livro Passes e Radiações. Ele mostra a questão da manipulação dos fluidos com relação aos doentes. Ele fala exatamente isso, né? Ele fala assim, ó, força de natureza eletromagnética. O passe modifica o campo vibratório do enfermo, transmitindo-lhe novas energias. É isso aí. Então, através dessa manipulação, você dispersa ou concentra fluidos. Uma outra pergunta que o nosso ouvinte pode fazer, Luiz, você, como todos nós participamos de centros espíritas, é muito comum serem trazidos doentes de quaisquer natureza. E sempre o doente e a família do doente cria a expectativa da cura. Como você aborda esses pacientes que você chega, você vê que ele está doente e procuram o passe? Então, aí você pura e simplesmente diz para ele que você vai transfundir para ele as energias permitidas por Jesus. Né? A casa espírita tem aquele tratamento, porque se for do merecimento daquele doente, independente do passista, ele vai receber aquela assistência. Eu já comentei aqui de uma doente, uma pessoa que estava com cirurgia marcada e ela foi operada durante uma aula. Entendeu? Quer dizer, então isso é perfeitamente possível. Dependendo da crença, da fé com que aquela família esteja se dirigindo, ela pode ser atendida. Você pura e simplesmente vai ser um veículo. Você jamais pode prometer para a pessoa que você vai curá-la. Entendeu? Quer dizer, então nós vamos transferir energias. Então, crê em Jesus, peça a Jesus para que ele lhe auxilie. Se for do seu merecimento, você vai receber. Então, você não pode ficar prometendo ou levantando na pessoa uma expectativa. Uma expectativa. E aqui ela finaliza, Luiz, que seria interessante finalizar você falando sobre isso. Ela sugere que o passe não deve ser feito de baixo para cima. E ela coloca uma frase aqui assim, de algum outro livro. É outra incoerência do passista atestando sua ignorância no manejo dos fluidos. Seria o mesmo que passar as mãos de baixo para cima na correnteza da água. Então realmente não deve fazer esse movimento no passe ou é indiferente, Luiz? Não, olha, eu nunca vi isso aí. Eu nunca vi. Até porque, como ela mencionou, se a água está vindo de cima para baixo, por que eu vou jogar para de baixo para cima? Entendeu? Quer dizer, mais lógico é assim. É isso aí. Eu acho que é o mais intuitivo. Você tem que lidar na direção que a corrente se dirige. Entendeu? Quer dizer, então você age de uma forma quase que intuitiva. É mais natural, né? É mais natural. Né? Então, você está remando contra a corrente e você está produzindo um efeito contrário. Uma onda contrária. Isso aí é uma invenção. Eu nem tinha... Nunca atento para isso. Né? Uma coisa que vamos lembrar aqui, a Inês nos trouxe, você que está nos ouvindo, a banca do Livro Espírita, perto da Biblioteca Municipal ali, hoje comemora um ano de funcionamento na Rua Dona Margarida, ao lado da biblioteca. Faça sua visita e adquira uma boa obra espírita. Então, fazendo um ano, parabéns a todos aqueles que se motivaram a fazer essa banca. Com certeza, ela ajuda muita gente e ajuda a permanência do programa Visão Espírita aqui na nossa rádio. Aliás, sobre esse comentário, a banca é o braço direito desse nosso programa, né? As contribuições mensais, a gente tem sentido. Nós chegamos a avançar um pouco. Já estávamos assim praticamente em dia com o programa e tendo já uma parcela do programa seguinte. Hoje já estamos aí com o meio do mês e não conseguimos ainda pagar o mês passado. Né? Então, essas contribuições, elas fazem parte do nosso programa. O que a gente sente também não tem muita gente contribuindo. Né? A gente não também... Não, o número de pessoas que contribuem não é grande em cima daqueles que nos ouvem. A gente sabe que esse programa e a rádio aqui tem gráficos que mostram que a audiência desse programa é muito grande. Né? Então, se cada um, vamos dizer, tem 1.000 ouvintes, se 900 derem R$1, só R$900 por mês. Pois é. Né? Não precisa 100% contribuir. Né? Então, eu acho que é praticamente possível até os ouvintes uma doação de R$10. Né? Então tem a conta da USE aí. Não vai empobrecer ninguém. Vai lá, ninguém. Bota R$10 por mês. Nós temos um ouvinte de Rio das Pedras, é uma pessoa do INSS. Ela vai pegar, inclusive esse mês passado a gente acompanhou, ele teve dificuldade porque o município não estava com os remédios. Tudo. Ele contribui todo mês com R$30. E essa contribuição já vem mais de 5 anos. Entendeu? Quer dizer, então, que todos aqueles que possam ajudar com alguma coisa, que eles o façam, né? Porque o programa vive disso. A nossa tarefa aqui, a gente faz com o maior bom gosto, a maior boa vontade, né? Agora, essa contribuição precisa haver para que a USE consiga cumprir seu programa, seu dever com a rádio. A própria rádio, há 3 meses atrás, contribuiu conosco. Né? Nós tivemos uma reunião com o dono da rádio, com o Paulo, e ele se sensibilizou e reduziu o preço do programa para que a gente pudesse fazer frente e equilibrar de novo as nossas contas. Então, houve uma redução do custo do programa, houve uma contribuição maior dos ouvintes. Então, é isso aí. A gente vem fazer esse programa com muito amor, muito carinho. Por isso que ele é bom, né? Agora, aqueles que ouvem e aqueles que sensibilizam com o que ouvem, dá a sua partezinha, dá 10 realzinho, né? Então, contribui lá com a rádio, a conta da USE, que 10 reais, se 100 caras contribuir, dá 1.000 reais. Não vai empobrecer. Exatamente. Ninguém, né? Então, sensibilizem-se junto conosco. Luiz, últimas palavras. Amanhã eu faço palestra na União Espírita de Piracicaba, às 8 horas da noite. E eu aqui me dirijo a Deus e a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, falando de uma doutrina tão maravilhosa, que nos ajuda tanto, que encanta os nossos corações, que melhora a nossa relação com a família e com a sociedade. Então agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.